Mais poderosa que qualquer PT carregada. Minha quadrada é a Bíblia. Ao apagar a luz, eu rezo para Deus, pra maldade não entrar no meu lar de capuz. Eu temo a traição, odeio a covardia, duas aparições que me assombra todo dia. Porque a forma de agir de Deus tem seus mistérios. Não quero ser violento se eu creio no evangelho, mas se os bico quiser vir na maldade atrás de mim, pode caminhar, demorou, pode vir. Eu sinto o cheiro de longe da trairagem, de perfume francês, bustier, maquiagem. A mente da malvada é tipo de quem aprecia um vinho de boa safra, saboreia e sente prazer. Enquanto mata a cobra que rasteja na estratégia no terreno, se ela se morder, morre do próprio veneno. Como eu vou saber quem é o Abel ou Caim, se meu próprio irmão faz uma casinha pra mim? E no fim, quem somos nós, ó Deus? Porra nenhuma. Pra achar que é melhor, pra querer levar uma, pode até me atrasar. É fácil, eu sei disso, se de crocodilagem morre até Jesus Cristo. Puxar o meu tapete é a cara dos bico. Maldito é o mano que confia em outro. Maldito uma praga que nasce e cresce em qualquer lugar. Sempre tem um pilantra pra te atrasar. Correr uns boatos que esse pan é de mim. Quero saber dessa fita, tintim por tintim. Eu odeio esses papos de quem leve traz. Numa dessa, os loucos ia subindo meu gás. E se não tivesse ideia, e os loucos determinado não deixasse me explicar, que já sentasse o aço. Sem saber qual foi a de inocente, quem fez minha caveira ia ficar contente. Eu lamento decepcionar, mas não foi dessa vez que conseguiu me matar. Quem é sujeito, homem, não teme esses papos. Olho no olho e a verdade do meu lado vai. Se joga vacilão, falhou a tentativa, porque eu tenho fé em Deus. Minha quadrada é a Bíblia. Mais poderosa que qualquer PT carregada. Minha quadrada é a Bíblia. Mais poderosa que qualquer PT carregada. Minha quadrada é a Bíblia. Por amor, vem pela dor, mano. Se na sua vida Deus tiver um plano, pode ser ladrão, sangue ruim, sangue bom, mas vai sentir na pele o que é aprovação. Pra sentar o dedo, eu sei que é muito fácil. Doloroso é sentir o gosto do aço. No berço da miséria, quem não sonha em ficar rico. Periferia, ladrão, profissão, perigo. O crime é um anjo sedutor e vários se contamina. Mas eu não sinto muito dinheiro pra agradar as vadias. Faça minha correria, Deus está comigo. Não te desejo mal, mas ilumine os bandidos, porque se faz presente o ditado: o que vem fácil vai fácil. Se não rodar a concorrência, senta o aço. Cadê os seus truta, sangue bom, seus parceiros? Os mano que trincava na polícia do dinheiro. Os cara pode até correr atrás pra você, tanto faz. Mas a vingança não pode trazer ninguém de volta, só vai gerar. Mas é volta quem te atrasou, só você viu com o canhão. Nem reagiu, porque vingança é um prato que se come frio. Reino maldito, covarde e traiçoeiro. Irmão matando irmão por causa de dinheiro. Mas quem não planta o perdão não colhe misericórdia. O diabo ri, racha o bico até umas horas. Uma bola de neve que começa pequena, que no desbaratino morre ao par de mão na sequência. Eu aprendo no erro, ladrão sem futuro. Eu sei que é a morte ou os muros. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na vida aqui pra fazer refém. Minha quadrada é a Bíblia. Mais poderosa que qualquer PT carregada. Minha quadrada é a Bíblia. Mais poderosa que qualquer PT carregada. Minha quadrada é a Bíblia. Carregada. Tudo que eu tenho, que eu sou, tá no morro, na batalha mil anos de tijolo em tijolo. Os nóia que me vê com meu filho de rolê, mede tipo, olha o otário, dá um dois, se sente no poder. Não vale nem a pena, mio, deixa quieto. Deixa pensar que eu sou mocu e eles os espertos, porque eu não colo com a função na banca dos ladrão. Dou a cara pra bater, dolor. troca então. Porque se for cobrar toda a bronca dos big, eu ia ter que assinar uma parte de homicídio. Melhor deixar pra lá, não vou me sujar por pouca merda. Se bem adiante, o futuro me espera. E se eu quisesse acionar, ligo uma parte de louco. E não tem nada pra perder, não, não rezo nem um pouco. Já chegou a citar, se eu tivesse uns inimigos, que era só bater um fio, que era tudo comigo. Mas não, eu sou da paz, mano, é muita treta, mano. Mas Deus é maior e eu não me engano. Meu testemunho é forte, eu admiro a morte por quem leva que está de gravata, de chinelo e short. A justiça divina que eu tenho fé e acredito por quem morreu por nós e perdoou os inimigos que desejaram matar pra livrar seu caminho. Mas que acredita e tem fé, nunca está sozinho. Mas quem fode o próximo se esconde atrás de uma arma. Rouba o respeito que não merece, apavora a quebrada. Envenena os moleque, faz um pirão com o sangue. Comemora a vitória do reino da gangue. Faz quem ama seu filho derramar suas lágrimas. Você não pode escapar, sua cova já foi cavada. Deus me livra da traição, porque eu tenho fé na vida. Minha quadrada é a Bíblia. Mais poderosa que qualquer BT carregada. Minha quadrada é a Bíblia. Mais poderosa que qualquer BT carregada. Minha quadrada é a Bíblia. Carregada, carregada, carregada, carregada, carregada, carregada. Mano, debaixo do lençol, do que valeu a luta dele? Há pouco domínio, sem a vida, o que é ele? Ou tu sentar no trono pra governar as ruas? Pobre mata pobre e a guerra continua. Tipo como se fosse dominó enfileirado. São as cruz no cemitério dos irmãos assassinados. Cai um após o outro, jovem na sequência. O diabo comemora, viva a violência. Tomara que Deus acabe com essa porra logo. Louco como eu sou, eu não me jogo. Com a camisa 10 do time da favela, eu não vivo sonhando com o mundo da Cinderela. Eu mando um ultimato e me dê ouvidos. Quer firmar a parada, irmão? Vem comigo. Busco minhas forças em Deus, nos mano do fundão, que preferem comer lixo, mas a violência não. Eu respiro fundo, descarrego a minha mágoa, bem mais poderoso que uma rajada de quadrada. Preto aqui não se entrega, 90 é a pedra. Zagueiro na marcação, de que quer ver os mano na merda. Difícil de engrupir, descendente de zumbi. E o 13 de maio que eu nunca engoli aqui. Fala mais um preto que veio do gueto, dos corredor, da dor, do desespero. Filho chora, mãe não vê, com medo de morrer. Mas ainda eu tenho fé, fé pra sobreviver. No meio dessa guerra, que as armas dilacera, que a qualquer momento atravessa a janela. Pra me proteger, só se blinda o barraco. Mas de AR-15 sem chance, vai pro saco. Porque eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na vida. Minha quadrada é a Bíblia.